tristeza. Traga mais uma garrafa. Hoje eu vou é me lascar. Quero dormir para não ver outro macho em meu lugar. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa. Hoje eu vou me embriagar. Quero dormir para não ver outro homem em meu lugar. Exclusividade Estúdio 3D Gravações. Ao vivo e o grupo Domingo Tem Pagode.